Então, hoje o nosso trabalho, o nosso comentário é sobre o capítulo 17 do Evangelho, sedes perfeito, mas o item 3, o homem de bem. Muitos séculos e séculos, né? E muitas lágrimas foram derramadas para que a gente percebesse que esta reforma interior, que não vem do exterior, é interior, para edificarmos uma sociedade mais qualificativa, com mais qualidade, né? Para que isto aconteça, é necessário essa nossa transformação interior. Se a construção de um mundo melhor poderia ter início no exterior, não teria Jesus conclamado de coração a coração aquele trabalho que ele realizou pela edificação interior para alcançarmos um reino de Deus, né? Jesus fez um trabalho lindíssimo, sempre esclarecendo que é necessário esta reforma interior. E é por esta razão que o Espiritismo, o Consolador Prometido, dá início, né, a um extraordinário projeto de reforma íntima para que nós possamos criar este mundo melhor, este mundo de regeneração para nossos filhos, para os nossos netos, que tanto nós almejamos, né? Então, de repente, alguém diz assim, ah, mas eu não vou transformar o mundo. Com certeza, eu sozinha não vou transformar o mundo. Mas se nós mudarmos as nossas atitudes, as nossas formas de pensar e sermos exemplos de mudança, porque as nossas palavras o vento carrega, mas os nossos exemplos servem para que cada um faça um pouco. Porque esse é um trabalho individual de cada um de nós, né? E que nós possamos, pensando desta forma, espalhar pelos raios de ação nossa, onde nós agimos, na nossa família, na instituição que nós estamos, na comunidade que nós vivemos, que a gente possa espalhar essa prática do bem, porque ela é possível, sim, né? Dá um pouco de trabalho, com certeza, né, que ela vai dar um pouco de trabalho. Mas tenho certeza, sim, que todos nós aqui, com certeza, né, pelo estágio evolutivo que nós nos encontramos, nós estamos envolvidos por este amor de Deus, por Deus, e podemos perfeitamente praticar esse bem, para fazer esta transformação para um mundo melhor. Nós é que muitas vezes nos afastamos de Deus, nós nos afastamos desses pensamentos, porque nós ainda estamos, está muito assim arraigado em nós ainda aqueles pensamentos de egoísmo, de pensamentos de baixa vibração. Não vamos ser hipócritas e dizer que nós, que somos espíritas, somos santos, porque não somos. A gente ainda tem em nós muita coisa para melhorar. E não se precisa ser espírita para essa transformação. Todas as religiões que falam em Deus, que falam no bem, são positivas para essa transformação de cada um de nós. Deus não tem preferidos e nem prediletos, né? Ele não tem aquele jeitinho brasileiro. Com Deus eu vou fazer aquele jeitinho brasileiro e vou conseguir um mundo melhor. Não. Ele dá os recursos independente para cada um de seus filhos. Está à nossa mão os recursos para nos tornarmos este ser humano de bem. Basta a gente querer. Estamos falando no homem de bem, não no sentido do homem, é no ser humano, homem ou mulher, não é na questão de gênero, é o ser humano, né, que a gente está falando. E a doutrina espírita, com certeza, vem nos auxiliar pela consciência moral, que Kardec percebeu. Ele já sabia, quando ele começou a escrever as obras, e lá no começo do Espiritismo, que o que morria era somente o corpo físico. Ele sabia que era possível a comunicação dos que nos antecederam, que era possível os espíritos se comunicar através de um médium numa sessão mediúnica. Mas o que ele não entendia era o seguinte: por que que determinadas comunicações o espírito dizia que estava em grande sofrimento, que estava sem luz, que estava no escuro? Outros diziam que estavam razoavelmente bem, que estavam em paz, e outros diziam que estavam muito felizes, que estavam em regiões muito lindas. E ele começou a questionar isso, a pensar nisso, né? Mas por quê? Porque naquela época os espíritos davam comunicação e se identificavam, porque era para que eles se convencessem de que estavam vivos. Aí eles ligavam os fatos e acabavam se convencendo que realmente era aquela pessoa. Hoje em dia, dificilmente um espírito se identifica, porque ele, o interessante é ele passar a mensagem. Ele não tem mais essa necessidade de convencer ninguém, porque ele já sabe que as pessoas têm conhecimento de que a vida continua. Então, o que que Kardec fez? Ele foi procurar a investigar como foi a vida daquele, de determinadas comunicações. Ele pegou o nome de um que estava em sofrimento, outro que estava razoavelmente feliz e os que estavam em mundos felizes. O que que ele descobriu? Que aquele que estava em sofrimento eram criaturinhas que ainda estavam muito ligadas ao mal, que não praticavam o bem nunca. E que aqueles que estavam muito felizes eram pessoas na Terra que doaram a sua vida, que se dedicaram ao próximo, que já estavam desprendidos de uma série de fatores que nos atrasa a nossa evolução espiritual. Então, aí foi que ele começou a se dar por conta da importância do homem de bem. Então, nós vamos citar rapidamente algumas características, assim, como que devemos agir perante Deus. Acreditar sempre, depositar toda a fé em Deus em qualquer situação na nossa vida, seja ela um momento difícil ou momentos bons. Sempre confiar nesse Pai maior. Saber que nada nos acontece que não seja da vontade dele. Nada, nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça que Deus não saiba e que não permite. No Evangelho diz: cumprir a lei de justiça e caridade com a maior pureza. Fala no Evangelho, se eu não me engano, é no capítulo 7. Saber que dores e sofrimentos, dificuldades que nós enfrentamos na nossa trajetória terrena são provas ou expiações. Não é outra coisa. É prova ou expiação. Então, aceitar sem revolta e ter serenidade para passar por esse momento, porque ele vai passar. Tanto os momentos bons vão passar, como os ruins também. Fazer sempre o bem, sem olhar a quem, sem julgamento, sem se preocupar o que o outro é ou deixa de fazer, somente fazer o bem, que é o que sai do nosso coração. sem esperar nada em troca, nem mesmo uma gratidão, porque daí é com a pessoa e Deus, não é conosco. A nossa parte é fazer o bem. Sentir satisfação quando a gente pode auxiliar alguém, principalmente pessoas em momento de aflição, quando a gente pode enxugar as lágrimas de alguém com a nossa palavra de conforto, quando a gente dá nosso ombro para aquela pessoa chorar. Porque muitas vezes a gente ouve dizer, ah, meu Deus, já vem aquela pessoa cansativa. Ah, porque fulano me cansa por causa dos seus problemas. Mas muitas vezes aquela pessoa vai conseguir se sentir um pouquinho melhor se a gente der o nosso ouvido para ela. Então, é necessário a gente ter essa tolerância com a pessoa. Em todas as circunstâncias da nossa vida, termos como guia sempre a caridade e o amor ao próximo. Porque Jesus falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, tudo aquilo que a gente gostaria que alguém fizesse para nós, fazer para o nosso próximo. Não alimentar ódio, rancor, que às vezes a gente vê as pessoas dizer, bato uma raiva de fulano. Isso é um veneno que a gente vai tomando aos pouquinhos. O outro não está nem sabendo que a pessoa está com raiva. Não alimentar esse tipo de sentimento, ódio, rancor, vingança, são sentimentos que só nos atrasam, não vão nos auxiliar em nada, com certeza. E Jesus nos deu esse exemplo quando ele estava no auge do seu sofrimento. Ele não olhou e disse assim, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E a gente tem tanta dificuldade ainda de perdoar. Ser indulgente, ser tolerante, ainda com as imperfeições dos outros, principalmente na nossa família, onde está agrupados os espíritos que necessitam conviver para que haja esse acerto. Não se envaidecer com as riquezas, com o poder, com o conforto que tem, porque nada é nosso. Se fosse nosso, nós levávamos. Tudo nos é emprestado e Deus pode nos tirar de uma hora para outra. Então, sermos sempre humildes. Ser altruísta e humilde, porque é o contrário do egoísmo e do orgulho, que são as piores chagas da humanidade, que são as piores coisas para nos atrasar na escala evolutiva. Estas são algumas poucas características, porque se eu fosse falar todas aqui sobre o homem de bem, nós ficaríamos aqui muitas horas conversando a respeito.